brasileiro, pelo olho. Meu comida preferida é o pastel de risole. Meu nome é Pedro, Pedro Oli. Meu comida preferida é o pastel de risole. E chama pra cima, bate na palma do chão. E pega no sabunda e depois pega no chão. E pega na sua bunda e na bunda vai mexer. Depois de mexer você vai se arrepender. E depois você peida, peida pra caralho. Depois você vai peidar, vai peidar, vai cagar. E depois você vai cagar, vai cagar, vai cagar. Depois vai se limpar, se limpar, se limpar. Beijo na boca, é coisa da boca. Tudo da boca pra fora. Depois você vai se embora. Depois você vai embora, depois você volta. E a boca vai ficar na sua boca. Pois a boca não tem pé, a boca não tem pé. A boca não tem mão, a boca fala. Joga as mãos pro lado, vai pro lado do Bin Laden. O Bin Laden vai pro teu lado, depois tu vai pro lado do Bin Laden. Joga as mãos pro lado, vai pro lado do Bin Laden. O Bin Laden vai do teu lado, depois do teu lado você vai explodir. Do plano que vai explodir, vai explodir, vou pelos ares. Do corpo você vai explodir, teus corpos vão se explodir. Teus corpos vão se explodir, vão explodir pelos ares. Seu grito desgraçado, seu grito desgraçado. Eu beijo na boca, é coisa da boca. Eu tenho outro maneiro, eu sou Pedro Wallace. Eu gosto de um pato de sole. Beijo na boca, é coisa do passado. Agora a moda é... Ai, fala sério!